E um dia chegamos mesmo ao estádio José Alvalade com esta imagem inicial. Muito boa noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Este Sporting 160 que estreia então aqui a sétima temporada deste podcast que já faz parte da vida de todos os sportinguistas e eu confesso, obviamente, falo pelos três, que já tínhamos saudades destas segundas-feiras atarefadas, onde de facto às 9h30 da noite, já cá estávamos então para falar sobre o Sporting Clube Portugal. Dar as boas-vindas, obviamente, ao meu painel habitual e bem conhecido de todos vós. Começo pelo Pedro Varela esta noite. Pedro, bem-vindo à sétima temporada do Sporting 160. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que estão a nos ouvir e que nos vão ouvir nos próximos dias. Ah, sim, é realmente. Se me dissessem que há 6 anos íamos para a sétima temporada, porque na realidade vai fazer 6 anos agora em dezembro. É, não sei, nem sei se acreditaria, mas sabe bem. Na verdade, nunca paramos, não é? Apesar de tudo, Exatamente. continuamos a fazer as coisas no Patreon do Sporting 160 e vamos continuar a fazer, e é sempre agradável, e andamos também metidos nos spaces do Nuno Mourão, e portanto Tu acho que também tens pouca coisa para fazer, portanto, verdadeiramente tens de acho ir que nunca com medo. paramos, exato, exato, verdadeiramente nunca paramos, mas é sempre agradável, até porque havia já muita gente a perguntar-nos quando é que regressávamos, e é sempre agradável saber que há pessoas que gostam de nos ouvir e que sentem saudades de ouvir o Sporting 160. Não vou dizer que não é uma sensação agradável, porque obviamente que é, claro. Obviamente. E falando aqui em Sporting 160, é impensável falar neste podcast sem falar do criador, do mentor, da mente brilhante que criou este podcast. João Castro, bem-vindo à sétima temporada do Sporting 160. Boa noite, minha querida. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Epá, é realmente bom regressar, nós caminhar ali a ver aquela imagem, jantar à pressa às segundas-feiras e ter Exato. esse frição de correr e ter o Varela. Anda lá, cá estás atrasado. Assim, tenho de despachar aqui os Está miúdos. Epá, hoje por acaso tem sido um dia complicado. Eu estou com a garganta assim um bocado lixada, mas estou assim um bocado em baixo em termos de energia, mas agora. Com isto, com esta animação de 160, até acho que melhorei um bocado. E, portanto, vamos a isso. Acho que é uma excelente temporada. Acho que tem tudo para ser uma excelente temporada do Sporting em termos de futebol e não só. E temos aí novidades também para apresentar. E, portanto, tem malta que realmente exatamente. já nos estavam a perguntar há muito tempo. Isso é espetacular. E, portanto, queremos fazer uma temporada mais interativa até com as pessoas. E, portanto, vamos tentar aqui, dinamizar isso, que seja muito interativa com todos que nos ouvem aqui no chat e fazer-nos perguntas. Portanto, bora lá. Hoje temos muita coisa para falar, mas obviamente ainda antes de irmos aqui aos temas que abrem esta sétima temporada, que todos esperamos que termine tal e qual como terminou a quinta, digamos assim, temos aqui que agradecer, obviamente, a todos os patronos do Sporting 160 que continuam connosco mês após mês, semana após semana, ano após ano. A verdade é que já estamos há mais de um ano e meio, corrijo-me Pedro Varela se eu estiver errada, há mais de um ano e meio no Patreon e os Ui, conteúdos há por muito lá. mais, acho que há muito Os mais. conteúdos por lá estão a crescer. João Castro, que estás aqui com a camisola do 160, já toda a gente viu. Olha para isto, olha para Diga, isto. Que venha, que diga-me o venha. seguinte, E fica-te sempre. tive com ela em Madrid também, ali. Tu és uma pessoa elegante, a ti tudo fica bem. A verdade Oh, obrigado. Epá, é faço por isso, tenho feito por essa. Bem, avançando, isso. gente, temos É muito novidades aqui. experimento isso, indireto, ainda por cima. Também és elegante, Pedro Varela, também és elegante. Bastante. A melhor parte Do é o pescoço cabelo. para cima, A do melhor pescoço parte é para o cima, cabelo. só de A elegante. melhor parte é o cabelo. Olha, voltando aqui aos temas principais, obviamente o Sporting 160 traz aqui novidades esta temporada, quer no Patreon, quer também no programa. João Castro, queres avançar aqui com alguma novidade? Sim, claro, já comunicamos aqui o regresso do Tigas para as modalidades. Acho que faltava isso, e o Varela falou Isto isso quem sabe, várias vezes. sabe. É verdade, falou disso várias vezes ao ano, que faltava aqui, se calhar nós abordamos mais as modalidades. Muita gente nos pedia isso, e nós conseguimos resgatar o Tigas, portanto tivemos que bater nele, não é? Demos-lhe um enxerto de porrada e ele aceitou regressar. Ele é grande, claro. Portanto tivemos que ser os três a bater ao mesmo tempo no Tigas e ele lá já vai regressar e portanto hoje não. E portanto e depois irá falar quando regressar das contratações de basquetebol, que hoje vi aí com contratações de basquetebol e portanto... DJ. Também algum... É verdade, eu digo exatamente e portanto vai ser bom ter o Tigas para falar disso, falar também obviamente de futebol feminino, do próprio handball, das coisas que estão-se a passar também no futsal, e portanto teremos aí o Tigas em grande, e depois mais novidades, vamos ter aqui novos grafismos para fazer análises, hoje já vamos ter em relação ao jogo que fizemos contra o Wolves, portanto novos grafismos aqui feitos pelo Pedro, não o Pedro, o Pedro Carvalho, Carvalho, não Carvalho, se engane, Pedro Carvalho. Já vem do ano passado. Já vem do ano passado, agora com novos grafismos, vai nos ajudar muito. Depois vamos ter também uma situação gira que eu acho que é para a malta que gosta de analisar, e nós vamos enviar para o Patreon as imagens da... Portanto, dos jogos, em termos de dados, e depois vamos convidar um patrono a fazer a sua análise e depois a apresentar a sua análise, se quiser apresentar aqui ou só quiser apresentar para patronos, mas aqui podemos publicar a sua análise, ou seja, isto vai dar com que as pessoas que gostem de fazer análise ou começar a fazer análise, que vão ter dados para as fazer e depois passam a apresentar, o que eu acho que é sempre interessante ver outros pontos de vista e que é sempre interessante também nós termos esta interação. Depois queremos, obviamente, alargar aqui as questões das perguntas, todos os programas tentar que hajam algumas perguntas, dedicar algum tempo às perguntas dos espectadores, para eu, o Pedro ou a Mariana, se a pergunta for dirigida à Mariana, ou ao Tigas, claramente, se for possível, o Tigas estiver cá em direto, e portanto abrir esse cantinho das perguntas para as pessoas fazerem essas perguntas. Portanto, vai ser por aí as novidades, depois vamos pensar em mais algumas coisas, mas obviamente para já era isto, e portanto, bola para a frente. Bola para a frente. Pedro Varela, falando em bola para a frente, há muita coisa a acontecer esta sétima temporada. Obviamente todos esperamos que termine da maneira que fazemos isto já há sete temporadas, mas obviamente a responsabilidade vai crescendo temporada após temporada. Sim, quer dizer, o que nós queremos é que pelo menos o Sporting continue com aquela dinâmica de... O ano passado não correu como nós pretendíamos, no ano anterior tinha corrido muito melhor, mas pretendemos continuar com esta dinâmica de consecutivamente lutar pelos títulos. Nós falamos disso muito o ano passado, não se conquistou o título, e quando fizemos o fecho, quando fizemos o balanço da época, não era aquilo que esperávamos, e havia algumas coisas certamente para serem melhoradas, e vamos falar neste programa do que é que, dos jogadores que entraram, e do que é que foi alterado, e do que ainda falta melhorar, mas é este lado, este dinamismo, esta luta constante pelo título que é preciso continuar, e não pode ser só este próximo ano e o próximo a seguir, não, tem que ser consecutivamente. Claro que temos que ganhar mais títulos, não nos chegou só a ganhar aquele passado quase 18 ou 19 anos, eu diria que este ano era muito importante se o Sporting conseguisse voltar a ser campeão, e em três anos ser duas vezes campeão, e entrar nessa dinâmica, porque claramente precisamos disso, e está mais que visto que se isso acontecer, se consecutivamente entrarmos nas Ligas dos Campeões, e se a situação financeira se for melhorando dentro daquilo que tem sido alguns dos últimos anos, há aqui questões em termos de contratações, em termos também de oportunidade de jogadores. O ano passado foi Sarabia, este ano já fomos buscar o Trincão, outros que ainda possam eventualmente entrar, também sabemos que também somos muito procurados pelas saídas, e não sei se até ao final não vamos ter uma saída do Mateus Nunes, ou eventualmente até de um Gonçalo Inácio, quer dizer, estas coisas nunca se sabem, mas a verdade é que isso também faz parte do crescimento e daquilo que nós queremos que o Sporting continue a evoluir, e é esse lado que esse dinamismo, essa lógica que tem que ser uma coisa absolutamente natural, e não é natural no Sporting. Já falamos aqui várias vezes, em 40 anos, quantas vezes é que nós olhamos para duas ou três temporadas com os defeitos e as virtudes que Ruben Amorim trouxe para o Sporting, e com o mercado com defeitos e com virtudes que também tivemos a favor, entradas e saídas, Mas a verdade é que nós vivemos tempos que não eram normais nos últimos anos de Sporting, quer dizer, olhar para hoje, dia 1 de agosto, já agora mandar um grande abraço ao Pedro Mendes, que faz anos e o Sporting esqueceu-se de dar os parabéns, mas pronto, estou aqui eu para relembrar, ainda é jogador do Sporting, para já, e ainda está em Alvalade, há de sair, mas ainda está em Alvalade e, portanto, ainda é jogador do Sporting. Mas hoje é dia 1 de agosto e como estamos... há uma semana de começar o campeonato, hein? Sabemos que o mercado de transferências só fecha no final do mês, mas há aqui uma base, há aqui uma série de contratações que foram feitas, lacunas que foram que conseguimos tapar. Há a questão, vou deixar para o Castro, eu já estou cansado de falar da questão do ponta de lança, até porque eu pergunto tantas vezes a questão do ponta de lança. Não, eu pergunto tantas vezes no Patreon e durante o mês de julho, falamos tantas vezes nisso nos áudios que fizemos para o Patreon, para as análises e para as revistas de imprensa e as séries de coisas, pá, mas pronto, isso vou deixar para o Castro, que obviamente. Acho que ainda poderíamos fazer mais qualquer coisa, acho que, e esse caso, acho que era um caso importante, mas é essa lógica de, quer dizer, estamos aqui há uma semana e temos equipa, não acho que temos uma equipa tão fraca como já havia alguns a falar, não acho que também temos uma equipa absolutamente extraordinária, acho que temos uma equipa que nos dá garantias para lutar pelo título, acho que também vamos ter um campeonato bastante disputado, o Porto é sempre uma equipa complicada, como nós sabemos, o Benfica acho que se reforçou, vamos ver até que ponto é que a máquina funciona, um treinador que tem um modelo de jogo interessante, eu acho que vai, até ficamos a ganhar com isso, eu fico sempre achas contente que pode quando... ser um campeonato novamente discutido a 3, Pedro? Ao dia 2 eu diria que sim. Ao dia 2 diria que sim. Vai ter, é uma grande diferença, que é um campeonato único, nunca aconteceu um campeonato como é que vai acontecer agora em Portugal, em Inglaterra, na Alemanha, na França, na Espanha, que é um campeonato compacto na primeira fase da temporada, até novembro vais jogar 11 jogos para um campeonato, vais fazer 6 jogos da Liga dos Campeões até parar por causa do Mundial, portanto nunca aconteceu na história do futebol mundial um campeonato que vai... parar os principais campeonatos da Europa, e onde se vai jogar a Taça da Liga e coisas assim do género, vais ter uma quantidade de jogos em muitíssimo pouco tempo, nesses tais setembro, agosto, setembro, outubro e novembro uma parte, a 3 meses e 2 semanas, e portanto, isso é algo que é novo para qualquer equipa, para qualquer treinador, que obriga uma preparação completamente diferente, que vai obrigar um esforço físico, e por isso não tenho dúvidas nenhumas, como o Castro disse várias vezes, as coças físicas que os jogadores terão levado não só no Algarve, como continuam a levar, porque eu acho que não há outra forma de preparar para o desgaste físico absolutamente incrível que vai acontecer. Portanto, ao dia 2 eu diria que sim, podemos ter um campeonato a 3. Se vai acontecer ou não, é evidente que aí vamos ter que esperar. Nós vamos ter logo uma abertura de campeonato a Leão mesmo, com duas locações muito complicadas já à Braga e ao Porto. A dúvida será se no 9 pontos já vamos esperar e recebemos o Rio Ave. Esperar para saber se no Porto vamos jogar estádio fechado ou aberto, ou como é que é. Quer dizer, aberto é sempre ele, mas se há a porta fechada ou não. Quer dizer, diria que sim, que vamos ter um campeonato a 3, não é? mas podíamos ter só um, desde que fosse o Sporting, não há problema nenhum. Por mim estava tudo bem. Exatamente. Isso assinamos já por baixo. João, claro. Um dos temas que se falou, falaste muito no Patreon, no Spaces, e agora vou-te perguntar aqui, não é? Portanto, vais repetir um bocadinho aquilo que já disseste, mas obviamente aqui é sempre outro nível, digamos assim. As saídas, claro. As entradas, tivemos a saída de separar por 4 milhões para o Panathinaikos, tivemos então o Tiago Ilori emprestado ao Passos de Ferreira, o Rubén Vinagre emprestado ao Everton, o Renan que está livre, o Luís Filipe de empréstimo com opção de compra para o Tóquio, Plata que de facto foi então transferido para o Valladolid por 3 milhões de euros, o Fedal que está livre, o Camacho que foi emprestado também, o Virgínia que obviamente terminou então aqui o empréstimo do Everton, o Gonçalo Esteves que foi emprestado ao Estoril, o Pedro Marques que de facto tem uma transferência a custo zero, o Sarabia que se foi embora, o Palhinha por 22, o Rosier por 5 milhões, o Porro que acabou aqui por ficar. Portanto, em termos de saídas e entradas e chegadas e por aí fora, vamos começar precisamente pelas saídas. E vou começar por fazer a pergunta que já toda a gente fez aqui no chat, já toda a gente fez esta questão, já falaste sobre isto mil vezes. Mas Palhinha foi vendido pelo valor certo ou podíamos ter vendido por muito mais? Isso é uma questão sempre para o comprador, foi vendido pelo valor, se calhar, muito caro, para o vendedor poderia ter sido vendido por mais, para os adeptos tem sempre uma interpretação diferente. Eu acho que Palhinha, o Sporting não iria conseguir muito mais do que conseguiu os 22 milhões. Acho que no máximo poderia conseguir 25, até pelo que se vê pelo próprio mercado. Relembrar que o Danilo, quando foi para o Paris Saint-Germain, também foi por 20 milhões, e foi para o Paris Saint-Germain e era titular da seleção. Portanto, não é fácil vender um trinco com as características do Palhinha por valores muito acima. Portanto, foi o valor que foi conseguido por 22 milhões. Há aqui a questão também do timing da venda, obviamente, que consoante se aproximava e a idade vai começando a pesar e, portanto, havia de ter aqui um timing para o Palhinha, e depois de uma época em que recuperou na fase final, algo que perdeu a meio da época também devido à lesão e depois do ressurgimento do Ugarte. E, portanto, acho que acaba por ser a venda mais natural por 22 milhões, embora pudesse sempre tentar um bocadinho mais, mas poucos clubes dariam muito mais para o Palhinha, diga-se de passagem. Mas é verdade, é que ser um grande jogador e, portanto, temos que desejar ao Palhinha a maior sorte do mundo no seu novo desafio. Eu acho que ele irá conseguir. Em relação ao que me apraz dizer de entradas e saídas, estavam aqui a falar. Primeiro, perdemos salvar. Perdemos a Mariana, mas eu vou continuando, Pedro, porque eu sei que. Sim, claro. Aqui, saudar é uma coisa. É que o Sporting, obviamente, muito cedo. Tirando um ou dois pormenores de retoque do plantel, a verdade é que conseguiu compor o seu plantel. Portanto, não é normal ou usual, claro, o Sporting, a meio de julho, já ter as suas aquisições todas feitas. E, portanto, isso temos que saudar e tomar nota e elogiar que realmente o Sporting conseguiu antecipadamente os seus reforços. Quanto a mim, continua a faltar eu até diria mais, para mim falta-me um avançado. Claramente, acho que o Sporting precisa de um avançado, muito porque o Sporting não pode ficar refém do que pode acontecer em termos de lesões e castigos, e o Sporting basta uma constipação do Paulinho, do Edwards ou do Pote, e o Sporting fica sempre mais fraco na frente. Se o Tabata sair, ainda mais fraco fica, na minha opinião, fica com menos uma solução, embora Tabata não seja um jogador titular, mas é um jogador que no final da época passada até jogou muito bem ali na posição 9. Portanto, acho que falta ali claramente um jogador, e eu acho que com a lesão do Daniel Bragança também falta um médio com características diferentes de Mateus Nunes. Mateus Nunes em alguns jogos passa completamente ao lado do jogo. Acho que precisávamos um médio com outras características. Bragança podia ser esse médio. Não tendo Bragança, eu acho que o Sporting precisa ali de um médio com outras características no meio campo que permita ao Ruben Amorim de vez em quando fazer a sua troca ou colocá-lo no jogo e mudar um bocadinho, porque às vezes quando somos demasiado pressionados e o Mateus não consegue ter a bola e nem consegue sair da pressão, o Sporting fica muito condicionado. Portanto, era preciso outro tipo de jogador, e na minha ótica eu acho que o Sporting poderia investir realmente num médio para ter aqui uma solução mais alargada, até porque, como o Pedro referiu e bem, é um campeonato único este ano, por causa do Mundial, e, portanto, é preciso ter aqui um leque de jogadores muito, muito interessantes. Na parte da frente, permita-me dizer que eu acho que o Ruben Amorim este ano está a apostar pouco nos jovens. Rodrigo Ribeiro jogou muito pouco na pré-época, o Chermit até jogou mais. E, portanto, voltando à questão do ponta-de-lança, se falhar um dos avançados, o Sporting fica ali um bocadinho curto, na minha opinião. E acho que precisamos de outro tipo de solução, outro tipo de avançado, que traga coisas que o Paulinho não tenha. Isto é tudo somado, é bom ter várias opções. O Sporting, por exemplo, com o Ganês, que finalmente Amorim pôs a extremo, no último jogo viu-se que temos ali uma opção válida para entrar, nem que seja nos últimos minutos, porque é um jogador forte fisicamente, um jogador com técnica e com velocidade, e muito forte fisicamente, que pode abanar os jogos, principalmente nas partes finais, quando as defesas até já estão mais cansadas e o jogo está mais partido. E, portanto, se Tabata sair Eu acho que abre ali um bocado de espaço para o Fatou jogar a extremo, mas realmente falta ali o ponta de lança e continuo a dizer que no meio campo falta aqui um jogador com características diferentes de Matheus Nunes, e eu acho que o Ruben Amorim devia olhar bem para o meio campo, porque Matheus Nunes em muitos jogos não se consegue ligar no jogo ou não consegue aparecer no jogo, e nós precisávamos do médico com outras características. Oh, Mariana, deixa-me só dizer aqui uma coisa, sabes que eu nestas coisas sou muito chato e eu às vezes devia de ser menos pedagógico e não ligar tanto ao que dizem no chat e ao que dizem nos twitters, mas eu não consigo, e eu sou assim, e o Paulo Carlos Silva está aqui a comparar no negócio do Palhinha com o João Mário, eu às vezes, pá, cada um tem direito à sua opinião, nada contra, mas comparar o João Mário, que foi campeão europeu em 2016, tinha 23 anos, tinha sido o melhor jogador da Liga, com 23 anos, numa posição completamente diferente de Palhinha que fez uma segunda parte da temporada horrível, comparar a transferência do João Mário com a transferência do Palhinha, pá, desculpem, mas isso não faz sentido absolutamente nenhum. Esta lógica de compararem como se fosse tudo laranjas, e não é, e às vezes umas são laranjas e outras são pêssegos, e às vezes são pêssegos que não estão como nós queríamos, e pá, não faz sentido nenhum. Quer dizer, esta lógica de achar que o Palhinha valia mais que 20 ou 25 milhões é só de quem não está atento, não está atento ao futebol, não está atento ao mercado e não sabe o que se passa no mercado. E eu também percebo isso. Eu dei exemplo do Danilo. Castro, mas ao menos o Fulcastro, Castro, pá, e se quiserem ouçam o Patreon, que ele explicou, uma das vezes explicou tintim por tintim. Aliás, o Palhinha, o ano passado, estavam a dizer vender pela cláusula de rescisão. O Palhinha renovou pelo Sporting com a promessa de sair no ano a seguir. Pá. É preciso perceber como é que as pessoas acham que renovar é só chegar lá e renovamos e pagamos mais. Não, e sim, há vontade do clube, obviamente, mas também há vontade do jogador. Esta coisa de se achar que os jogadores têm que estar ali, que nós temos que os tratar mal, ao ponto depois de dar as palhaçadas que já deram no passado, com qualquer direção, não é só esta, nem a anterior, nem a outra. Pá, é uma lógica que não faz sentido nenhum, mas pronto, fica só aqui o meu desabafo, que às vezes não percebo estas lógicas de comparações. E falando aqui em comparações, obviamente Pablo Sarabia é um jogador que não tem comparação possível, não é? Mas, Pedro, das contratações que chegaram, qual é aquela que te enche mais o olho até agora? Eu sei. Podes dizer, diz lá. Não, é o Fatou. E ia dizer mesmo isso, não tem nada a ver com qualidade de jogador ou com aquela que pode ser efetivamente a nossa melhor contratação, porque aí claramente os jogadores que foram mais caros. Está aqui a fazer um barulho, não sei o que é. Não sei se és tu, Mariana. Não sou eu, acho que és mesmo tu. Se me permites assim. Não sou. Eu aqui fiz mute agora ao teu, é o teu. É Mariana. Agora fiz mute, era o teu. Oh, continua a fazer, está aí uma coisa a abanar, qualquer coisa que está a fazer barulho no microfone. Eu, é evidente que os jogadores mais caros e aqueles que chegaram, nomeadamente o Trincão, o Morá, porra, agora ia dizer o Morata, porra, o Morita, e eventualmente alguma curiosidade para ver o Sanchez, até mesmo por causa das questões da lesão. Mas para mim, o jogador que me tem mais impressionado e que eu estou muito curioso e já falamos até disso muitas vezes no Patreon, tem claramente a ver com aquilo que nos liga um bocadinho àquela lógica do futebol ainda de paixão e da questão de fugir um bocadinho do futebol moderno e da lógica do futebol moderno. Acho que o Fatau traz esse lado, é ali um diamante em bruto por lapidar, tem características absolutamente incríveis, como já falamos isso várias vezes, já me fez ver mais jogos do Gana do que eu já tinha visto se calhar em toda a minha vida, e eu para mim esse é dos jogadores que eu estou com mais curiosa. A barra onde ele acertou o penalti em Alvalade ainda hoje está a tremer, é sem dúvida dos jogadores que eu estou mesmo curioso para perceber se nós temos essa, pode não dar em nada como pode dar em muito, e estou muito curioso para ver. Esse é o jogador que me está a deixar assim um bocadinho mais, quero ver como é que aquilo vai evoluir. Deixa-me fazer uma pergunta, normalmente é o contrário, deixa-me fazer uma pergunta. Ele tinha atuado sempre à ala, não é? Jogou à ala, e só neste último jogo jogou ao extremo. Notaste logo uma grande diferença, não é? Eu acho que sim, que vai também encontrar o que já faz nos jogos internacionais, e eu acho que notou-se na disposição dele em campo, na forma como ele divergiu para o meio, como parece que ganha outra liberdade, e eu acho que esse lado, e eu acho que Ruben Amorim tem tudo para, eu acho que tem ali um treinador muito interessante para trabalhá-lo e para evoluí-lo. Se calhar coisa que, por exemplo, não teve o Plata quando passou em Alvalade, a coisa também não correu tão bem. Estas coisas também, ter uma equipa estável, o Sporting está a passar um momento que é completamente diferente, independentemente dos negócios, podemos falar aqui dos negócios de Vinagre, já vamos falar disso tudo e das palhaçadas que também acontecem na Assembleia Geral e as coisas com que nós não concordamos, porque nós concordamos com outras coisas e outras não concordamos e já toda a gente sabe que aqui no Sporting 107 nós não deixamos de dizer o que achamos. Mas claramente esse é o jogador. Depois estou muito curioso, tirando esse, que é o lado mais quase mais afetivo, uma lógica mais de futebol à antiga, tirando esse, provavelmente estou muito curioso para ver o que é que Trincão é capaz de fazer e o que é que é e o Morita, porque eu estou muito curioso. Mas se reparares, mesmo das contratações, o Rochinha, pela questão de que foi analisado e há ali, do ponto de vista de scouting, ou de análise de jogo para a equipa, o que é que pode dar a equipa? Estou muito curioso para ver o que é que dali vai sair. Mesmo do próprio guarda-redes, que vai ter uma entrada, coitado, ele no outro dia dava uma entrevista em que dizia que ele escolheu o Sporting sobre outras opções, não só porque é um clube que está na Liga dos Campeões, ele está por títulos, mas também porque tinham prometido, segundo o que ele dizia, que ele poderia jogar entre 8 a 9 jogos, que eram os jogos das taças e da Taça de Portugal, Taça de Portugal, Taça da Liga e eventualmente uma outra coisa, e isso já lhe dava ali algum. É diferente estar sempre sentado no banco e não jogar, mesmo numa equipa como o Sporting, e dava margem para crescer, porque o Adan também um dia mais tarde vai ter que sair e ele poderia ter aqui a oportunidade de ganhar a titularidade da baliza. E de repente, e ele dá essa entrevista e passado 2 dias muda tudo completamente, vai ser titular e vai provavelmente jogar, até inclusive os Champions. primeiros jogos da Liga dos Campeões, que deve ser uma coisa que ele não estaria certamente à espera, e de um momento para o outro poderá ter que fazer ali pelo menos 2 jogos. E vamos ver, e no outro dia dizia isso ao Castro, falávamos no Patreon, que um bocadinho aquela situação idêntica do guarda-redes do Porto, o Diogo Costa, não Sim. é? Que entrou e roubou o lugar ao Marquezinho, que até acabou de ser vendido, não é? Salta Acabou de ser vivo. agora vendido, na Salta de Vigo, e até depois substituiu e ganhou a titularidade e acabou até por seleção nacional, e como a vida mudou ali, uma situação aconteceu. E portanto, estou muito curioso para ver o que é que esses jogadores vão dar. E todos os outros, a alteração que está a acontecer com Pedro Gonçalves depois de uma temporada não tão boa como a primeira, porque a primeira estava a um nível absolutamente estratosférico, e portanto há aqui uma série de situações que estamos todos curiosos, mas acho que a grande situação, e o Castro já disse muitas vezes, já nos perguntaram aqui se lemos o texto do Sporting Tático, claro que já lemos, obviamente, além de sermos amigo do Jorge, conhecemos-o muito bem e falamos muitas vezes com ele, já lemos. Há ali coisas, eu acho que é um texto com muita paixão, com muito sentimento, de alguém que adora muito o Sporting. É um texto de alguém que é como nós, treinador de bancada, que gosta de analisar, tem mais conhecimento do que eu, ao nível do Castro, são duas pessoas que eu aprecio muito e às vezes posso até. E eu lembro perfeitamente que quando conheci pessoalmente o Jorge, nem era propriamente as pessoas com quem eu mais concordava do ponto de vista de muitas coisas do Sporting, mas aprendi a gostar muito da forma como ele, inclusive, chegou a fazer aqui no Sporting 160 com o Castro uns vídeos, uns áudios absolutamente espetaculares que eram gravados durante a noite, era tipo ali pela entrada da madrugada, que ajudava É sempre verdade. a relaxar e a passar do ponto de vista. Acho que é escrito com muita paixão, percebo o lado dele, é uma opinião dele muito válida, uma questão se concorda ou não, acho que não é o mais relevante, percebo o ponto mais importante que ele refere, que é complicado arrancar só com aquele ponta de lança, e o que está à vista foi o que acabou de acontecer com o Franco Israel. Se acabamos de ter um problema na frente, a Ok. coisa pode ser mais complicada. E este campeonato, fruto da dificuldade que toda a gente já sabe e que falamos ainda há bocado, não havendo tanto tempo e estando tudo mais compactado até ao Campeonato do Mundo, vai ser muito duro e esperemos não ter lesões, que isso acaba por ser o mais importante. Pedro, deixa-me só falar que a Força. Mariana desapareceu. Aquilo que estavam aqui a falar, de fato, há. Claro que o jogador ainda é novo, tem 18 anos, tem muito que aprender. Tem uma coisa diferente de Plata. Tem uma vontade e cabeça para ser mais profissional do que o Plata foi. Obviamente que não vai ser uma escolha imediata de Ruben Amorim, porque há ali questões táticas, de posicionamento, muita ingenuidade ainda que vai ser trabalhada. E, portanto, mas é daqueles jogadores que e eu já expliquei isto no Patreon uma vez, que eu acho que a curva vai ser muito ascendente à medida que o tempo passar, ou seja, quanto mais tempo passar, mais ele vai se integrar, e o Amorim gosta bastante dele, e portanto é aguardar, obviamente que ele não pensem que vai ser titular em Braga, não irá ser, não será titular contra o Rio Ave, não será contra o Porto, mas a verdade é que vai ganhando o seu espaço, e se o Tabata sair, eu acho que ainda vai ganhar um bocadinho mais no seu espaço à ala, a extremo, desculpe, e depois falta realmente a questão da ponta-lança. Por isso, é preciso ter calma com o miúdo, mas a verdade é que temos ali um grande talento e temos alguém que tem muito foco para o futebol. E hoje em dia não é só talento, Pedro. Hoje em dia é preciso ter muita cabecinha e é preciso ter muita força de vontade para ser profissional de futebol e chegar a atingir os seus objetivos. E ele tem objetivos muito grandes nesta passagem pelo Sporting e obviamente na Europa. E é um jogador que efetivamente fez aqui a diferença. Falando então dos jogos de pré-temporada, Pedro, vale o que vale, são jogos para experimentar, são jogos para testar, são jogos para verificar aqui algumas falhas, mas o Sporting em 5 jogos tem 5 empates, sendo que um deles acabou por terminar aqui em derrota. Não, ganhamos à Roma, Mariana, ganhamos à Roma. Ganhamos à Roma. É verdade, peço desculpa, erro meu. Eu sabia que tínhamos ganho alguém. Estava eu a indicar que, obviamente, estes jogos servem aqui para experimentar, para ver, para tentar perceber como é que o jogador encaixa, como é que o jogador não encaixa. Achas que vai ser a partir daí que Rubén Amorim vai definir o 11 titular para esta temporada, Pedro? Nesta altura ele já terá obviamente tudo na cabeça preparado para o jogo de domingo, e daqui a um bocado vamos falar do jogo de domingo, até porque uma das coisas que nos pediram era quem vem de fora e quem nunca foi a Braga, se pudéssemos dizer duas ou três coisas em relação a esse jogo para quem vai, alguns cuidados. Por acaso hoje em dia é muito fácil e muito calmo ir a Braga, mas já vamos falar disso. Repare, olha, nos spaces que fazíamos durante estes vários dias havia sempre alguém que falava, todos os episódios havia alguém que dizia essa questão de pré-época, e lembrava sempre a famosa época do Vilas Boas, quando foi campeão e que não ganhou o único jogo de pré-época, de pré-temporada ou pré-época, como quiser chamar. Eu acho que foi uma boa escolha, um conjunto de adversários complicado. Acho que foi muito interessante terem sido experimentados um conjunto de jogadores, de modelos, de ataque móvel, com ponta de lança, enfim, uma série de coisas. Houve alguns momentos, eu acho que, por exemplo, este último jogo, eu vi muito pouco deste último jogo, vi apenas depois o resumo, porque até nem gravámos para o Sporting 160, porque eu estive fora, estive na aula do meu pai, e foi uma coisa complicada de ver as coisas, de ver tudo o que se passou, mas eu acho que estes jogos foram muito interessantes. Notou-se que a equipa estava cansada, há ali momentos em que se percebe perfeitamente que tu não podes puxar mais pela equipa porque a carga excessiva de treinos foi forte, por tudo aquilo que já falamos até aqui. Acho que vimos ali momentos interessantes, outros momentos menos bons, como a primeira parte do Wolves, ou como mesmo contra o Sevilha em Alvalade nos 5 violinos, a primeira parte também não foi tão boa. Enfim, mas eu acho que tiramos 0 conclusões, e quem tira conclusões é o treinador, que não só vê, acompanha os treinos, tem os dados sobre os jogadores, e os dados, e quando digo dados, são aqueles dados que muitas vezes deram problemas na época passada e que depois deu a situação de Slimani. São os dados que são analisados a cada segundo que treinam, a cada segundo que jogam, tudo aquilo que é importante para ser trabalhado em termos de analítica, e portanto isso é o que interessa ao treinador, e ele é que irá obviamente decidir. A nós cabe-nos olhar para a equipa, analisar problemas que ainda possam existir, como o Castinho agora o fez bem, e esperar que a equipa entre em Braga com capacidade suficiente para, por exemplo, como ano passado chegamos, fomos a Braga e ganhamos. É isso que se espera. Não será um jogo fácil. Acho que o Braga também está... o Braga tem-se assumido cada vez mais como o primeiro de todos os outros clubes, mas um primeiro bastante destacado. Eu diria que neste momento temos os três grandes, temos o Braga, e depois temos um conjunto de clubes em que se inclui o Vitória Sport Clube, e eventualmente às vezes ali um Paços Ferreira, enfim, ali um conjunto de jogadores que luta, às vezes o Santa Clara aparece ali pelo meio, coisas assim do género, mas o Braga é claramente um clube que está-se a tentar afastar desses clubes e aproximar-se dos três grandes. E verdade seja dita, nós podemos, ainda este fim de semana estive a falar com algumas pessoas de Guimarães, nomeadamente quem da direção e de quem faz parte que está à frente do Vitória. Há ali muitos problemas graves em termos financeiros que são necessários resolver, e o Braga já passou essa fase, está numa fase completamente diferente e que lhes permite estar neste momento muito mais relaxados, relaxados no sentido de preparar a equipa de outra forma para outros voos. E eu acho que isso, e digo sinceramente, portanto, só não de Salvador, ainda bem que nós precisávamos era de mais Bragas fortes, de mais Vitórias Sport Clubes fortes, mais Paços Ferreiras. Olha, precisávamos de um Paços Ferreira em campo, como é ao nível das redes sociais e do marketing digital, que é absolutamente fantástico. Precisávamos de um Rio Ave tão forte como é ao nível também das suas redes sociais e daquilo que faz, também na comunicação. Portanto, e isso só tínhamos a ganhar em termos de campeonato nacional e seria absolutamente fantástico. Mas o que eu espero, obviamente, é que seja uma equipa que se apresente em Braga com vontade, com o fato de macaco vestido, porque vai ser preciso, e para sair lá com a vitória, num estádio que previsivelmente estará cheio. Os nossos bilhetes já estão esgotados do lado do Sporting, vão ser enviados os bilhetes agora para os núcleos, se não estou em erro, esta segunda-feira ainda serão enviados, ou amanhã de manhã já serão conhecidos os bilhetes que os núcleos vão ter. À partida serão vendidos entre terça e quarta-feira. Eu diria que muita gente tem perguntado, muitas mensagens em direto, dificilmente. Quem não é sócio dos núcleos, eu acho que não vai conseguir comprar os bilhetes. Eu acho que são tão poucos para tantos núcleos que eu acho impossível. Da mesma forma que o Sporting também pôs à venda em Alvalade, prioridade para quem tinha as Gamebox. Enfim, são as condições. E acho que se percebe também em Alvalade que deem prioridade a quem tem a Gamebox, percebo perfeitamente que nos núcleos aconteça também a quem pagou as cotas. Olha, eu ainda hoje paguei a minha cota anual do Sulado Norte e, portanto, o que eu quero é que o Sporting entre com tudo, com o fato de macaco vestido, porque vai ser jogo complicado e era absolutamente fantástico. E seria começar com o pé direito, sairmos de Braga com uma vitória, porque é um campo sempre tradicionalmente difícil. E onde nós, se ganharmos, olhamos já para depois, quando for lá a Porto e Benfica, à espera que eles possam tropeçar, e onde aqueles sítios onde normalmente podem tropeçar, e portanto, e onde nós poderíamos ganhar pontos se ganharmos o nosso jogo domingo, e que vai ser às 6 da tarde. Não é todos os dias que acontece um jogo domingo às 6 da tarde. E bilhete a 15 € para os 5% que a lei diz que o Braga tem que entregar ao Sporting, e foram esses 1.500 bilhetes que foram avalados ao preço de 15 €. Não foi mal vender esses bilhetes a 15 €. O ano passado, se bem recordam, esses bilhetes foram vendidos a 25 ou 30 € e, portanto, já não foi mal ter feito assim. Espero que o Sporting devolva a gentileza ao Braga, porque é a única forma, é se nós formos todos uns para os outros e quem sai a ganhar no final são os adeptos. E é isso que os clubes devem se preocupar, além das picardias que têm entre eles, tudo bem, nada contra, mas depois, em alguns temas que são absolutamente transversais a todos os adeptos que pensem nisso. Ainda tivemos aqui recentemente o caso do Championship, começou na semana passada, uma série de clubes que acordaram entre eles e disseram: olha, nós vamos pôr os bilhetes a X, espero que vocês também façam o mesmo e devolvam a gentileza. E houve ali uma série de clubes que acertou logo, ou então no limite, como fez a Premier League, estendeu o projeto piloto e o bilhete continua a 30 ou 35 libras, teto máximo de deslocação de qualquer adepto em Inglaterra a qualquer estádio da Premier League. Estamos a falar de um preço absolutamente fantástico para um inglês que ganha 3, 4 vezes mais que nós. Portanto, é quase como se os nossos bilhetes fossem vendidos aqui para 7,5 € em cada deslocação que fizéssemos. Portanto, e é isso que tem que ser, é pensar nos adeptos cada vez mais. Ora, antes fosse essa falta que faz neste campeonato português que precisa de crescer em termos de mentalidade para poder, obviamente, estar a um nível competitivo que efetivamente todos gostaríamos que estivesse. João, duas perguntas para ti: o melhor jogo da pré-temporada e o pior? O melhor jogo da pré-temporada e o pior. Olha, o melhor jogo da pré-temporada, por um aspecto importante, que foi a agressividade, foi contra a Roma. Eles foram muito duros, não foi para o Sporting ter ganho, foram muito duros, e como tal, uma agressividade excessiva, até em alguns casos, e o Sporting soube responder a essa agressividade. É importante em muitos jogos jogar com a faca na boca, não se deixar amedrontar por entradas mais duras, não responder de forma que haja uma expulsão e condicione, obviamente, o jogo. E o Sporting acho que aí teve muito bem, reagiu também com agressividade, deu cara à luta. Vai haver jogos desses no campeonato, que todos sabemos que há sempre. E vai haver jogos desses também na Champions, e portanto é preciso os jogadores estarem mentalmente e preparados para isso. E o Sporting preparou bem, até porque estava a dominar o jogo contra a Roma, e não se deixou levar por esse. Às vezes o jogo muda consoante a agressividade do adversário, consegue assim entrar no jogo. O Sporting não deixou, porque foi sempre agressivo e controlou o jogo. O jogo mais fraco, Pá, o jogo mais fraco, não foi o jogo mais fraco, mas a primeira parte contra o Sevilha expôs-me muitas dificuldades do Sporting em dois aspectos que eu acho que são decisivos. O primeiro é na saída de bola, na construção atrás. O Sevilha pressionou alto e muito bem e o Sporting não conseguiu reagir a isso e, portanto, teve ali muitas dificuldades. Mostrou-se as lacunas do Sporting nessa fase do jogo, nesse momento do jogo, na fase de construção. O que dá para ver que o Sporting tem que trabalhar muito disso, muito nisso, e portanto também por isso é que eu falei há um bocado no substituto para o Matheus Nunes ou um jogador diferente para nos dar aqui outras alternativas. Também quero ver, obviamente, o Just nessa construção a partir de trás para ver se traz aqui alguma melhoria com a progressão de bola para atrair, para depois dar a bola. E portanto, essa foi uma das dificuldades, e outra dificuldade foi a forma como nós pressionamos, que nesse jogo também passou completamente ao lado na primeira parte, em que o Sevilha conseguia sempre sair da pressão facilmente, e depois o Sporting, fruto da tática que tem, fica muito exposto entre o meio-campo e a defesa, fica ali um buraco enorme, e o Sevilha aproveitou em parte, até nem aproveitou muito, mas podia ter aproveitado, e portanto foram dois pontos negativos quanto a mim, que foi pôr a olho nu exatamente dois aspectos do jogo que o Sporting teve dificuldades. Ocorreu a mesma dificuldade contra o Wolves, quando o Wolves teve ainda a capacidade física de pressionar alto, o Sporting teve aí muitas dificuldades, mais uma vez. Depois vamos apresentar aqui os gráficos e podemos ver o que é que mudou da primeira para a segunda parte. Até podes colocar, Pedro, já. Queres que ponha os gráficos? Eu vou já preparar isso para pôr. Ponho o da primeira parte, é isso? Sim. Enquanto pôr. Eu já vou... Vou só buscar os gráficos e vou já, sim. Se não, quiseres estou, continuar, isto, eu, vou só eu preparar. Acho que, sim, estes jogos difíceis, e atenção, deixa-me falar aqui uma coisa da pré-época, o Sporting jogou com equipas muito fortes, nós não jogámos aqui com o Mijano na escada, e portanto, estes adversários, à sua forma, traziam dificuldades acrescidas para o Sporting. A Roma, com a sua agressividade, ia dar-nos o controle do jogo e num bloco baixo ia tentar sair em transição, ou num bloco mais baixo. O Sevilha joga muito à bola, quanto a mim, e depois com a pressão alta que faziam, fez com que o Sporting andasse ali a patinar na primeira parte, e o Sporting nunca acertou também com a sua pressão. Que o gráfico da primeira parte, se quiser, João, já. Eu estou da primeira parte contra o Wolves. O Sporting, por exemplo, contra o Sevilha e contra a Roma, teve aqui uma variação. Foi quando o Ugarte estava a jogar, na saída da construção, muitas vezes o Coates metia-se paralelamente com o Ugarte. Ou seja, o Sporting fazia ali um quadrado, que era os dois centrais, o guarda-redes atrás, claramente, mas quando saímos de trás do guarda-redes, tínhamos os centrais exteriores abertos, e depois tínhamos os dois, o Coates punha-se na linha paralela com o Ugarte, e ficava ali um quadrado. Na primeira parte, nós não fizemos isso. Que saímos a construir mesmo com os três de trás, o Morita estava mais à frente e os nossos alas estavam muito projetados, ou seja, nunca conseguimos fazer uma verdadeira ligação e sair. O Matheus Nunes também estava sempre muito bem quadrado pelo Wolves, adiantou-se muito, e o Sporting na primeira parte teve grandes dificuldades contra o Wolves muito por causa disto, ou seja, nós não conseguimos achar aqui uma forma de ultrapassar a pressão do Wolves. E depois, como se pode notar ali, aquela zona central, e houve ali grande espaço entre os três centrais, os espaços para o Morita. Muitas vezes a única solução era realmente colocar o Nuno Santos ou colocar diretamente no Porro, mas a verdade é que nunca conseguimos ligar o nosso jogo na primeira parte. Estava tudo muito normal e o Wolves soube aproveitar bem isso, e tivemos aqui algumas dificuldades. Algumas, para não dizer muitas, e essas dificuldades via-se perfeitamente. Aqui na primeira parte, só para perceberem, o Sporting, em termos de adiantamento das linhas, podem ver aqui no gráfico, vê-se mal, mas tem ali a posição média é de 60.7, portanto a equipa do Sporting, em média, em ocupação do espaço, estava com 67, com 60 metros, e o jogador que tinha efetuado mais passos foi o Coates e o Matheus Reis. Ou seja, a pressão do Wolves fez com que Coates e Matheus Reis tivessem que fazer mais passes, o que nos tirou, e acho que muito pela capacidade do Wolves, o nosso melhor jogador em termos de passes verticais e de passes a sair da construção é o Inácio. E, portanto, a nossa dificuldade foi, o Inácio nunca conseguiu aqui, foi muito pressionado para na construção, portanto, era o jogador que passava melhor e não conseguiu entrar, e depois tivemos muito dependentes, quer do Coates, quer do Coates. Portanto, isto foi na primeira parte com o Sporting, podemos ver aqui também a posição normal do Paulinho na primeira parte, mais recuado, tentar fazer a ligação, mas a ligação nunca surgiu muito efeito. Na segunda parte, se quiseres pôr, Pedro, e podemos ver aqui uma diferença grande para a segunda parte, em termos de construção, e já vamos ver. Vai-se notar bem a diferença. Já estou a buscar. Estava a dizer que eu estava muito alto o meu microfone, eu pus mais baixo, porque estava automático e ele estava no 100%, eu pus mais baixo, pois... Quem estava a queixar, que diga depois alguma coisa se está melhor ou não, porque eu não tenho essa percepção. Vou só pôr aqui a segunda parte, só um bocadinho, e cá vem a imagem. E vou já pôr aqui a segunda parte. Ora, aí vai ela, share e share screen. E vai ela, segunda parte. Aqui está ela, João. Agora sim. Aqui, lá aquilo que eu falei, e que normalmente agora está a ser treinado, aqui a subida do Coates, que fica quase em paralelo com o Morita, o Matheus Nunes também ajudou ali a recuar um bocadinho mais e a fazer mais ligação, e tivemos aqui o recuo do Nuno Santos e do Porro para tentar sair mais por fora, e a verdade é que o Sporting conseguiu sair muitas vezes mais por fora, e portanto conseguimos sair assim da pressão, quer com estas alterações que eu salientei, e com os alas a saírem, a terem mais preponderância. E aqui pode-se ver que o Sporting teve realmente, em termos de mais compacto, em termos da sua ocupação de espaços, porque temos com 53 metros, ao invés dos 60, ou seja, a equipa compactou mais, fechou, teve mais elementos no meio, teve mais saída por fora. Há aqui uma alteração, a posição média do Paulinho também descaiu um bocadinho mais para a direita e para fazer ali uma ligação muito com o Trincão também. E o Sporting conseguiu assim construir muito melhor na segunda parte. Isto aqui está até ao minuto 68, que é depois quando entra o Edwards, se não me engano. E aqui há uma grande diferença, obviamente, que é que o Inácio foi o jogador com mais passes nesta segunda parte, ou seja, o Sporting conseguiu libertar mais o Inácio de forma a que construísse melhor. O Inácio realmente fez alguns passos bastante interessantes, o que leva-me aqui também a dizer duas coisas. E aqui, para responder até ao Mário Silva, que estava a dizer que a conversa das equipas fortes não cola. O que eu estava a dizer é que com as equipas fortes deu para denotar as dificuldades do Sporting e foi isso, a meu ver, obviamente, que podemos retirar de sumo dessas partidas. Obviamente que concordo com ele que a equipa não evoluiu muito exatamente nestes aspectos que eu estava a referenciar, que era na construção e mesmo na pressão. Acho que o Sporting precisa pôr mais um homem na construção do que o que tem atualmente, porque quando é batido há um grande fosso entre a defesa e depois o meio-campo. E realmente a única alteração que se viu foi naquele jogo contra, acho, corrijo-me, o Sevilha, quando o Pote recua para médio e joga com o, acho que foi contra o Sevilha, e joga com o Morita a meio campo, e o Sporting tornou-se muito mais criativo do que o que tinha sido até então. Mas portanto, estes jogos fortes só consegues ver estas habilidades contra também adversários fortes, porque se fôssemos jogar aqui contra o. Pá, desculpem lá as pessoas de Sacavém, quanto ao Sacavanense, pá, o Sacavanense não pressiona tão forte e tão alto e tão bem como estas equipas, não sai a construir de trás tão forte e tão bem como estas Não equipas, e tens portanto, jogadores com tanta qualidade, e nós quer dizer, dizíamos que estava tudo não bem, o foi aí. Sporting dava 3 ou 4 e estava tudo bem. Estes jogos são Claro. importantes para ver aqui que as debilidades continuam. Há aqui esta pequena alteração do Coates tentar jogar em paralelo com o Ugarte, que aconteceu em alguns jogos, na construção. Aqui também houve a novidade só do Pote no jogo quando foi preciso recuar, mas era preciso mais. Eu acho, por exemplo, na minha opinião, mas obviamente que eu não sou técnico, que o Sporting podia pressionar de maneira diferente num 4-2-3-1, por exemplo, e depois recuava e voltava para a posição normal, mas acho que podíamos defender dessa forma. Não é esse o entendimento do Ruben Amorim, portanto vamos aguardar. Agora, é importante é que viu-se aqui algumas variações da primeira para a segunda parte, também muito fruto, e conforme digo, o Sporting às vezes entra mal nas primeiras partes, porque os adversários têm muita capacidade física, ainda no início do jogo, para pressionar alto e condicionar o nosso jogo. À medida que o tempo vai passando, a diminuição da capacidade física dos jogadores adversários vai diminuindo, o Sporting, obviamente, começa a construir, começa a solidificar o nosso jogo, e por isso é que nós normalmente marcávamos muito dos 20 até ao intervalo, costumávamos sempre marcar golos por aí, porque ao início, com a dificuldade que temos, quando apanhamos equipas que sabem pressionar alto e conseguem aguentar o máximo de tempo possível nessa componente de pressão alto e com níveis físicos bons, obviamente o Sporting fica com mais dificuldades. Quando isso começa a passar, o Sporting torna-se uma equipa muito mais consistente e começa a ser uma equipa mais perigosa. Mas, portanto, há aqui umas diferenças entre a primeira e a segunda parte, mais construção por fora, mais junção ali dos homens do meio-campo, a subida de Coates, claramente, e o Inácio entrou mais no jogo e pegou mais na batuta em termos de construção e foi o jogador realmente com mais passes nesta segunda parte, e portanto foi isso que é a grande diferença do Sporting para a primeira, para a segunda parte. Obviamente o Wolves também caiu um bocado fisicamente, que nos ajudou a aliviar ali um bocado na construção, e depois a nível de construção de passes para finalização, Pedro, não sei se tens aí o gráfico, só muito Havia mais rapidamente, gráficos? havia mais um, mas não sei se Ah, então puseste. peraí, já vou procurar, espera lá, então pensei, desculpa, Não, pensei é um que. passo, é um gráfico novo que temos, que é passes para finalização, que é para ver algumas tendências. Ah, Este jogo. desculpa, não fiz. Está aqui, já vou por isso. Não, este É. gráfico não foi, não é, neste jogo o Sporting não teve muita finalização, é verdade, acho que a primeira Já parte vou foi pôr o bastante gráfico má. gráfico só um bocadinho. Desculpa lá que eu estava aqui distraído. Estava distraído por causa de... Estavam aqui a falar dos jogos da pré-época, quando fomos campeões. Sim, jogamos com Timonense, Bessard e Valladolid, não estou em erro. Não, eu acho que isto foi importante para o Ruben Amorim tirar as suas ilações. Obviamente que continua estas debilidades que eu frisei. Era este. Não estamos este a elogiar, é? Estamos a... Exatamente. Criticar este, com... é, exatamente. Isto aqui são os passos para a finalização, portanto... Estão aqui a perguntar se é um gato, é meu o gato, é? Estão aqui a perguntar se um gato, sou eu, por isso é que às vezes sigo o microfone, o gato quer ir para lá para dentro, não pode. Por isso é que é. Ok. Não. Desculpa. Temos aqui passos para a finalização. É um quadro que vamos apresentar sempre nos jogos, que é para saber de onde é que surgiram os passos para os remates do Sporting. Aqui o Sporting finalizou muito, muito pouco na... no jogo contra o Wolves, como vocês viram. Mas aqui deixem-me acrescentar que das melhores situações que ocorreram foi mesmo aqui da direita para o centro com o Fatuá, que está ali espelhado, o Sporting com muito pouco jogo interior, aliás, só se vê ali dois passos para finalização e só um passo para dentro da área para finalização. De resto é lance de finalização através de cantos, há um passe em profundidade que surge ali, está ali aquela seta que vem desde o meio campo, o ataque à profundidade foi um dos poucos lances, e depois tem aqui duas setas que foi realmente a questão do fato A. E portanto foi muito pouco, pode-se ver que não conseguimos, e fizemos, e é uma crítica construtiva, cruzámos muitas vezes mas para ninguém, portanto cruzámos muitas vezes mal. E não deu origem a nenhum remate por parte do Sporting, portanto, tivemos claramente desastrados nesse pormenor em que cruzávamos muito mal, e o Nuno Santos nesse capítulo teve particularmente num dia menos bom a cruzar muito mal, ou então não tínhamos lá avançados bem posicionados, e o Paulinho não é propriamente um finalizador, como sabemos, e portanto, em termos de finalização, também tivemos aquém, quanto a mim, neste jogo contra o Wolves, melhorámos um bocadinho realmente na segunda parte, e melhorámos, se calhar, quando entrou o Edwards e quando entrou depois o Fatuá, deu-nos ali um bocadinho de aceleração no jogo, e também o jogo estava mais partido, diga-se passagem, mas foi muito pouco em termos de finalização este jogo contra o Wolves. E vamos então aqui ao que interessa. Eu estou a cair, mas consigo-vos ir ouvindo aqui no intervalo. Levantas-te sempre. Acabo por acompanhar o 160, quer a fazer perguntas, quer a ouvir aquilo que vocês estão então aqui a dizer. Pedro, vem aí três jogos. Agora é a doer mesmo. O jogo com o Braga já falaste aqui um bocadinho, mas obviamente temos que ter em conta não só aquela questão que há pouco falávamos, de ser um campeonato atípico, obviamente, para toda a Europa, e neste caso para o mundo inteiro, se assim quisermos dizer, porque obviamente temos o Mundial a iniciar em novembro. Mas, ainda assim, vamos então ter três jornadas bastante complicadas logo para arrancar com o campeonato. A verdade é que o Sporting tem que estar preparado para tudo, principalmente arrancando precisamente em Braga. Ui, não sei se caiu a Mariana, se era para falar dos três jogos. Não, mas perguntou-te de Braga. Foi Mariana, caímos, eu não estou a ouvir a parte final, Mariana. Se... Acho que a Mariana está mesmo com desculados. Bem, só dizer duas coisas, temos três jogos, 14 dias, jogamos dia 7 com o Braga, depois no fim de semana 13 de agosto, que já está marcado também, que é um sábado à noite 20h30, jogamos agora já no domingo às 6 horas, e contra o Porto ainda não se sabe, mas é no fim de semana 21 de agosto, e portanto em 14 dias vamos jogar três jogos, e três jogos, mesmo o jogo com o Rio Ave em casa, não convém esquecer, também é um jogo complicado, e o Rio Ave já nos fez passar várias dificuldades sempre que vai a Alvalade. E portanto são jogos complicados. Em relação ao jogo de Braga, deixa então só dizer duas ou três coisas em relação a quem nos tem pedido essa questão. Mariana, já estás ouvindo já? Acho que a Mariana, pois, estás em mute. Em relação ao jogo de Braga, dizer duas ou três coisas. Hoje em dia ir a Braga não é tão complicado como se calhar foi noutras alturas. A distribuição dos adeptos de Braga e de Sporting estão muito bem definidas. Quem vem da autoestrada tem a famosa rotunda que depois desce para o estádio, e ao lado tem uma Decathlon, é normalmente aí que se estacionam os carros ou e nas imediações as pessoas encontram-se aí, depois descem a rua. Essa rua já só é de Sportingistas praticamente, já está praticamente sempre fechada. Não podem estacionar do outro lado, o outro lado aqui não é perigoso. Sim, daí, mas é, se estaciona na Decathlon ou ali, ou se vierem da autoestrada e darem ali umas voltas para o interior, conseguem. Tudo que seja ali nas imediações da Decathlon e toda aquela zona da rotunda, depois desce para o estádio, está do nosso lado esquerdo, e depois tem a porta aí de entrada, para o Estado. Portanto, não há problemas nenhums, podem, à partida, eu digo sempre isso, podem ir de equipados sem problemas nenhums. Agora, é evidente que se passarem pelo centro de Braga ou se passarem por sítios que no dia de jogo estejam muitos adeptos de Braga, pá, infelizmente custa-me dizer isto, mas é verdade que é preciso ter algum cuidado, porque pode ser sempre um azar. E isto é tão válido para um estádio em Braga, como num estádio em Alvalade, como na Luz, como no Porto, como em qualquer outro estádio. Mas hoje em dia, entrada e saída, o jogo acaba, regresso, autoestrada, eu sinceramente nunca, não tenho tido problemas, acho que isso hoje em dia já está muito. Antigamente entravam os claques de um e de outro clube, entravam pelo mesmo sítio, hoje em dia já não é a mesma coisa e, portanto, já não há esses problemas. E, portanto, é de preferência, continuo a dizer que está muito alto, pá, eu já pus mais baixo, mas eu ainda posso pôr mais baixo. De preferência, olha, comam antes de ir, porque depois também lá é difícil comer, às vezes não há as relotes, outras vezes há, nunca se sabe muito bem como é que ele está, por via das dúvidas, venham já preparados e já comidos, ou então comam depois do jogo, que acaba por ser mais fácil, ou a caminho, ou uma coisa assim do género, mas hoje em dia não há assim grandes problemas em relação a ir a uma deslocação a Braga. Rui Dias, estavas a dizer que o meu som está alto, eu já pus mais baixo, depois diz-me se está ok. Mariana, estás-nos a ouvir já? Bem, agora já cá estou, espero que te vês. João, relativamente aqui aos três jogos que esperam pelo Sporting, quem é que achas que Rubén Amorim vai apostar para colocar então no 11 titular? Nos três jogos, não. Eu não consigo fazer futurologia em três jogos. Isso é muito. Podes fazer só para um. Não, eu acho que o mais importante é o Braga, obviamente. Eu por acaso, ainda não vi o Braga na pré-época e, portanto, não, obviamente que a equipa técnica do Sporting já ouviu, já tirou as suas ilações. Eu jogaria com o ataque móvel em Braga, deixa-me dizer. Portanto, estavam aqui a perguntar e deixa-me responder aqui. Alguém que me pediu, que foi o Entity Drawing by Manga. Qual era o meu 11? Claramente eu jogava com o um ataque móvel, não jogava com o Paulinho em Braga. Mas isto sou eu, obviamente. Ruben Amorim já testou duas vezes o ataque móvel, mas também já testou duas vezes o ataque com o Paulinho. E eu continuo a achar que estamos a ter mais ligação com o ataque móvel. Isto porque com o ataque móvel nós podemos ter dois jogadores que consigam decidir num para um, coisa que o Paulinho não nos oferece. Seria o caso, por exemplo, Trincão e Edwards a jogar a titulares com o Pote. Era o meu ataque para Braga, seria Pote, Edwards e Trincão, muito porque os jogadores podiam dar em termos de depois da qualidade em si individual e podiam desbloquear o jogo, quer numa transição ou quer numa jogada de um para um, do que Paulinho, na minha opinião. Tenho aqui dúvidas se já será titular, portanto, ele já estará recuperado e, portanto, estrear-se logo assim num jogo a titular deste calibre, sem jogar nenhum jogo, acho difícil. Acho que o Ruben Amorim não vai muito nessa onda. Portanto, vamos ter o guarda-redes já na estreia e pôr outro jogador também assim a estrear-se. Acho que é difícil. Portanto, eu acho que vamos manter a defesa com o Inácio Coates e o Matheus Reis, o Porro na direita. A minha dúvida é se o Ugarte recupera. Se não recuperar, será Morita e Nunes. Se recuperar, eu acho que vai ser o Ugarte e Matheus Nunes. Nuno Santos na esquerda e depois lá no ataque eu meti o Pote, o Edwards e o Trincão, pelo que eu referi atrás. Portanto, este seria o meu 11 para Braga, Espero que Rubén mas Amorim te tenha ouvido. Só. sim, Espero bem, eu acho que se calhar vai jogar o Paulinho. Eu acho que se calhar vai jogar o Paulinho e se calhar e espero que o Paulinho jogue e que marque um hat-trick e que faça um grande jogo e que seja a melhor opção, porque mas é aqui uma coisa que eu vi muita gente a criticar o Rubén Amorim e até por causa do texto do tático que o tático falou, para ele não ser teimoso. Está tudo certo, mas a verdade é que mais do que de Rubén Amorim, mais ninguém quer ganhar mais do que ele. Ele quer ganhar, obviamente, e ele não quer ganhar só como ouvi ontem no Space alguém dizer que o Rubén Amorim está mais interessado na Liga dos Campeões. Não, o Rubén Amorim quer mais que tudo ser campeão outra vez, e portanto ele sabe que é importante consolidar, e consolidar é ganhando o segundo campeonato para não parecer que foi uma coisa efêmera, portanto uma coisa passageira que ele conseguiu conquistar. Portanto, eu acho que mais do que toda a gente ele quer ganhar. Tem as suas ideias, obviamente, pá, temos que respeitar. Se ele fizer 85 pontos novamente, como a época passada, eu acho que temos grandes hipóteses de ser campeão. No limite, ficaríamos sempre em segundo lugar, com 85 pontos. Acho que era difícil três equipas estarem com pontuação acima disso. Mas, portanto, pá, vamos ver o que é que ele idealizou para Braga. E aqui é um pormenor importante. Ele analisou Braga, e eu ainda não analisei. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Acho que o Braga está a construir até uma boa equipa pelos reforços. Ainda agora foi apresentado mais dois jogadores, e o jogador que veio do Betis é um belo jogador, ou foi uma grande promessa, e portanto há que ter aqui algum cuidado com o Braga, sabendo que o ano passado também foi assim, e se calhar às vezes mais vale jogar no início com o Braga, enquanto eles não ganham embalagem, que depois de ganhar embalagem será mais difícil. Portanto, vamos ver a análise que ele faz do Braga e pôr esse 11, com as condicionantes físicas, que é se aposta ou não em Justa, e se o lugar te recupera, que eu acho que também são dois pormenores muito importantes, além que, obviamente, temos que confiar no Franco Israel, claro. Porque foi uma péssima notícia para o Sporting, e claro. O Pedro já falou isso até no Patreon, ele até falou mais disso do que eu, porque é a verdade, é que é o que ele diz, isto o Haddad dava-nos uma tranquilidade a ver os jogos incrível, quer nos cruzamentos, quer nas saídas, pá, nós já tínhamos, eu e o Pedro, porque já falámos isto muitas vezes, estávamos completamente tranquilos a ver o jogo, eu lembro perfeitamente quando havia remates de longe e tudo, estava muito tranquilo a ver o jogo, agora com o Franco Israel, obviamente vou estar sempre um bocadinho mais de coração nas mãos nos primeiros jogos para ver realmente o que é que o guarda-redes vale, mas isto é o futebol, Mariana, e da mesma forma que o Garte aproveitou a oportunidade quando Palhinha se lesionou e no jogo da Luz fez uma grande exibição e assegurou ali depois uma continuidade de jogos a titular, que nos faz pensar que realmente é um jogador que vai até valer muito dinheiro para o Sporting. Esperemos que o Franco Israel possa na mesma senda mostrar grande qualidade. Caso contrário, eu acho que o Sporting, e aqui tem que ser honesto, eu acho que o Sporting vai avaliar até ao final do mercado, vai avaliar estes jogos do Franco Israel para decidir se vai ao mercado ou não. Mariana, só dizer, quem estava a perguntar, há bocado estava a perguntar os potes da Liga dos Campeões, este é um dos sites mais famosos, com dezenas de anos, talvez dezenas de anos já, o famoso Cassiessa, é um site famosíssimo porque ele põe desde muito cedo todos os potes, os coeficientes, Liga dos Campeões, European League, todo, põe aqui tudo, e portanto há aqui aquilo que é previsivelmente os potes que já estão fechados. Estão aqui a perguntar porque é que ele põe Sporting Lisbon, porque o Sporting lá fora, principalmente para os ingleses, é conhecido como Sporting Lisbon. Ainda agora tive com dois adeptos, um do Manchester United e outro, mesmo agora, antes de vir para casa, e outro do Leeds United, e já vou contar uma coisa curiosa em relação ao do Leeds United, e pá, eles achavam mesmo que o Sporting se chamava Sporting Lisbon, e eu até depois lá tive de explicar, e ele, toda a vida pensei que se chamasse Sporting Lisbon. E esse adepto do Leeds United, João, ainda é engraçado, mora em Luton, porque a minha irmã é casada com um inglês, a família esteve cá porque ela casou-se há dois fins de semana, e iam hoje embora e eu estive com eles, e um deles mora em Luton, tem season ticket do Leeds United, mostrou-me há bocado o season ticket, já está reformado, tem 67 ou 68 anos, ele a mostrar-me e dizer, este ano em QR Code, e ele a mostrar-me o QR Code, season ticket 2000, e só para verem, mora a 268 km do estádio do Leeds e vai ver de 15 em 15 dias o Leeds, não falha um jogo em casa há não sei quantos anos. Continua aí, faz 3 horas e tal de viagem e vai sempre ver, e já estava com o season ticket todo contente, e eles já estávamos a falar do Sporting Lisbon, mas são os potes que previsivelmente vão acontecer, estes já estão confirmados, o pote 1 e 2, falta aqui o pote 3, nomeadamente o Benfica, que eles consideram que em princípio será o Benfica a vir para aqui, e estes asteriscos são os que eles acham que vão acontecer nos jogos que vão decorrer e que estão a decorrer no caminho da PAF e o caminho que não é da PAF, como é o caso do Benfica, o Champions PAF, e portanto nós previsivelmente estaremos no 3. Só dizer aqui também, o David Lessa estava a perguntar, que é da Madeira e vem ver o jogo ao Dragão, que para quem vai dar David, é sempre a mesma, aqui no Dragão é sempre a mesma coisa, o Sporting normalmente tens duas hipóteses, ou vais ter ao seu lado norte, que normalmente tem deslocação até ao estádio, ou então o Sporting tem sempre um ponto onde tem polícia, onde os adeptos todos vão ter, normalmente é na antiga estação de caminhonetas das STCP, como é que se chama aquilo? Bom Joia, não é? Sim, é Bom Joia, João. Bom Joia, exatamente. É um ponto onde normalmente toda a gente se encontra, tu em dias de jogo vês isso facilmente, e basta mandar as mensagens, mas a malta responde logo, e é aí que se estaciona, porque a partir daí tem deslocação com a polícia até ao estádio, ida e volta, e depois tudo aí, sais rapidamente para o autoestádio. É mesmo no nó de Bom Joia, é o mesmo nó que está mesmo ao lado da VCI, aliás, por baixo, ou ao lado, conforme o sítio de estacionar do carro, e entras logo na autoestrada, portanto é muito fácil também, e sem problemas, e no ano passado lá estivemos, portanto não há grandes problemas. Mariana, acho que também já vamos fechar. Tu estás com dificuldades, mas nós também já vamos fechar, não é? Acho que consigo fechar o programa, mas quero ir aqui notas finais. Por favor, João Castro, comece por ti hoje. Olha, notas finais. Ora, muito bem. Deixa-me cá ver o que é que eu pensei para hoje. Ah, pá, olha, para o futebol feminino, para a final do Europeu e para a conquista da Inglaterra, acho que foi um marco histórico. E, portanto, tinha que falar dessa nota, porque é possível realmente dinamizar o futebol feminino, e portanto fica aqui uma nota para o Sporting, que é possível atrair mais gente para os estádios do futebol feminino, é preciso também haver essa vontade, clara. Depois aqui, realmente, os reforços aqui para o Basket, pelos vistos, hoje o Sporting decidiu reforçar e é importante o Sporting reconquistar o campeonato de Basket. O ano passado ganhámos muitas taças, mas campeonatos só ganhámos realmente em termos de futsal e, portanto, gostaria de ser campeão nacional novamente em outras modalidades. E, portanto, era uma das notas. E depois, para terminar, aqui uma nota sobre, quanto eu acho que é importante também para, se calhar, para o Sporting, que era realmente estes, eu tinha aqui esta nota, mas o Pedro já falou um bocadinho, mas era chegar a acordos com muitos clubes para os preços para os jogos fora. Claro. Acho que era uma nota interessante, ou seja, em vez de o Sporting estar à espera que outros o façam, o Sporting contactar todos os clubes e chegar a um acordo dos 15 € ou por aí com todos os clubes e depois, obviamente, quando os adeptos do Braga voltarem, foram depois na segunda volta vierem a Alvalade, obviamente terem o mesmo valor do Sporting. Portanto, se calhar era um bocadinho mais fácil partir estas iniciativas a partir do clube do que estar à espera que a Liga faça alguma coisa. Se estivermos à espera que a Liga faça alguma coisa, vamos estar aqui sentados até à época Sporting 60, 20ª época, né? Portanto, vamos esperar Ó, que o Júlio, eu tenho Sporting aqui uma tome pergunta para te essa iniciativa. fazer aqui do chat, muito rápida, Eu não vi, um minuto, desculpa. que estavam-te a perguntar, porque tinhas colocado, e já tínhamos falado isso até no Patreon, que o Tabata, pelos vistos, poderá não estar o negócio fechado, eventualmente, até disseste, tinhas metido o Twitter a dizer que estava fechado, e esteve, e efetivamente a coisa Deixa fechar. estava praticamente resolvida, e ele estava mesmo a caminho, e foi noticiado até no Brasil, aliás, tivemos vários jornalistas brasileiros a pedir-nos para falar sobre essa questão do Tabata, que é só 30 segundos sobre a questão do Tabata. Sim, é questões aqui de bónus e obviamente do pagamento ser todo feito a pronto, mas isso estava mais ou menos, Ah, mas pronto. aqui há algumas questões de bónus também, vamos ver. É o que eu digo, o Tabata tem um papel quanto a mim importante no plantel, porque apesar de jogar pouco, poderia ser um jogador que vai entrando para falso nove, às vezes até tinha aqui algumas situações que o Paulinho não conseguia fazer e o Tabata entrava muito bem. É um jogador que também tem um bom remate, finaliza bem. E portanto, mas aqui lá está, a questão do Sporting aqui e com o Tabata, prende-se. O Sporting para abdicar do Tabata quer receber os 5 milhões a pronto. Isto para mim é claro e transmite uma coisa: o Sporting quer receber a pronto, ou seja, só no pagamento, porque o Sporting quer apostar num reforço se sair o Tabata. E portanto, precisas ter realmente condições também financeiras para o fazer e obviamente receber só numa tranche, num pagamento, podes prometer o mesmo a quem fores comprar o jogador. Portanto, eu acho que isso é muito claro. O Sporting só aceita receber o Tabata a pronto. O Sporting, o Portimonense tem direito a 50% de uma próxima transferência, mas acho que isso estava salvaguardado com algum tipo de acordo e que depois iria-se saber entre o Sporting, o Portimonense e o próprio comprador. Portanto, o Sporting iria receber mesmo os 5 milhões e não os 2,5, conforme eu li. E portanto, vamos aguardar, obviamente, que se há desenvolvimentos. Eu percebo também o Tabata que pretende ir. O Palmeiras está um clube gigante no Brasil, em termos de capacidade desportiva, está numa fase muito parecida com o Sporting, está numa excelente fase. O Abel tem feito um bom trabalho e, obviamente, ele vê aqui a oportunidade de ser campeão brasileiro, de ser campeão no país dele, lutar pela Libertadores, lutar pela Copa do Brasil. E, portanto, eu percebo que o jogador também queira ir e ter mais minutos, seria Claro. interessante, para ele. E, portanto, se ele sair, o Sporting quer aqui assegurar-se que tem Claro. rapidamente capacidade financeira para ir ao mercado e, portanto, vamos aguardar. Porque uma coisa é certa e têm que concordar todos comigo: o Tabata não entrou contra o Wolves. Exatamente. E o Tabata, normalmente, nos outros Pode jogos, ser era dos alguma primeiros coisa a que se... entrar, Claro. né? Certo. E portanto, era importante saber que Tabata, para não entrar neste jogo, é porque estavam a decorrer negociações e, portanto, e claro, não se podia lesionar e essas coisas todas. E, portanto, Tabata ficou no banco, não entrou e agora vamos ver se isto acaba-se por resolver, até porque, obviamente, o Abel quer muito contar com o Tabata para no ataque aos Libertadores e, portanto, era um bom reforço para o Palmeiras e o Sporting só tem que, se o Tabata sair, tem que ir diretamente ao mercado. Não há outra volta, não podemos ficar ainda mais coxos a nível ofensivo. Exatamente, e Então, é essa a diferença que Tabata faz na equipa. Dizer-vos que percebi que o StreamYard não gosta da minha imagem, portanto, assim não não para. está a gostar de ti, É mas assim cá que sem vou má, pois terminar. é. É Mariana, assim deixa que só vou dizer aqui terminar. que estão a perguntar sobre o Ronaldo no chat. Nós sobre o Ronaldo não vamos dizer muito mais porque fizemos um Patreon no Sporting Só sobre o Ronaldo. 160 extenso, bastante, são 40 e tal minutos, eram três assuntos e mais de metade foi dedicado só à questão do Ronaldo. E então ontem, Mas para quem não quiser pagar, que não tem que pagar os conteúdos que nós fazemos no Patreon, mas quem quiser, ainda ontem no Space do Nuno Mourão, está gravado, está em formato também de podcast, quem quiser ouvir, no tema livre, que era o Spaces de ontem do Nuno Mourão, houve uma altura em que se falou muito de Ronaldo, e está lá a minha opinião, então lá a opinião de outros sportinguistas, e acho que andará tudo mais ou menos esse assunto. Portanto, não faltam aí oportunidades para falar, acho que, não, quer dizer, estamos aqui também sempre a chover no molhado num assunto já jogou que, pelo, que... pelo Manchester, não é? Ainda já jogou agora pelo Manchester 45 minutos, ainda hoje pôs a imagem dele a treinar no, em Manchester, portanto, enfim, se vier, cá estaremos para o receber e para falar mais sobre ele. As minhas notas finais, é isso, não é, Mariana? Posso avançar, não é? Sim, pronto, sim, olha, eu vou começar pelo, muito rapidamente, o João já falou, futebol feminino, fantástico, altas, interessantes audiências, jogos fantásticos, uma grande final, uma grande festa dos ingleses, não mais nada a acrescentar. Dizer, primeiro, parabéns ao André Santos, o mais recente campeão do mundo em K1, é de 66,8 quilos em kickboxing, num evento que ocorreu no pavilhão João Rocha. É importante, é sempre bom falarmos aqui também destes feitos incríveis dos atletas. Também, no Campeonato Nacional de Clubes, primeira divisão no atletismo, as Leoas voltaram a vencer. Aqui, grande dúvida, e este ano havia muita expectativa do Sporting vencer também nos masculinos. No primeiro dia ainda esteve à frente por 3 pontos, depois no segundo dia acabou empatado em número de pontos, o que já de si é muito bom, porque tendo em conta o que tem vindo a acontecer nos últimos anos, onde o Benfica é sempre campeão, mas depois, como o Benfica ganhou mais provas individuais, acabou por ser campeão. Ainda assim, um abraço de parabéns a todos os atletas do Sporting que tiveram presentes neste Campeonato Nacional de Clubes, que o Sporting terá competido em ali com a sua protesto. Se quiserem saber mais, Twitter do Três Gerações, ele tem lá tudo explicadinho o porquê e o que é que tem acontecido. E, exatamente, e portanto sigam e vejam as explicações dele. E escuso assim de estar aqui a repetir, porque ele tem aquilo tudo muito bem preparado. E depois, só dar aqui nota que o Sporting realmente vai fazer aqui uma road trip pelo Algarve, que serve-se obviamente que é pelo Algarve, uma zona onde muitos portugueses vão passar férias, de 1 a 15 de agosto, vai andar uma espécie, aquilo é tipo uma caravana, eu nem sei se aquilo é uma Volkswagen, seja o que aquilo for, onde vão ter, na prática, vão vender... Eu acho que é aquilo que foi usado o ano passado para ir, sim, aos vários núcleos do país. Até eu acho que é a mesma, exatamente, e portanto vai andar por todos os dias, e portanto podem ter ali um conjunto de t-shirts, de calções de banho, uma série de coisas que o Sporting vai vender, e portanto é mais uma iniciativa do Sporting, portanto vão percorrer algumas praias do Algarve, Praia da Rocha, Praia dos Pescadores, Manta Rota, Praia Verde e Monte Gordo, portanto de 1 a 15, de uma ponta à outra praticamente, não é bem da ponta, porque vem da Praia da Rocha, vão terminar em Monte Gordo, e portanto é uma boa iniciativa do Sporting. E pronto, e cá estaremos quando, olha, as modalidades e agora estava aqui a receber, ó Pedro, estava aqui a receber o Manchester City, que era o Matheus Nunes. Eu ouvi dizer, boatos, já vi, boatos. Já vi, pode ser boato. A verdade é que o Matheus Nunes parece estar ali com a cabecinha ainda ali, não está a 100%, não é? Eu imagino que este não seja fácil, é um facto, vamos ver. E pronto, vamos ver. E a verdade é que o Sporting tem que salvaguardar perante as opções que tem neste momento e tem que saber que ao sair alguns jogadores temos sempre que ter soluções ou na equipa já ou então vistas para poder... E a Mariana continua com o problema. Oi, e foi. Mariana? Nem vi assim, então. Agora deixamos, se tivesse aí um corte, mas pronto, acho. Estava a dizer-vos que, e assim terminamos este primeiro episódio da 7ª temporada do Sporting 160. Uma vez mais, não conseguimos terminar à hora, mas já sabem como é. É sempre assim a conversa, quando é boa, o tempo voa. Portanto, obrigada Pedro, obrigada João, obrigada a todos aqueles que nos tiveram a ver e ouvir. Obrigada também a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo da próxima semana. Para a semana cá estaremos outra vez, claramente, segunda-feira, às 9:30 da noite, para falar aqui do jogo que arrancou com o Campeonato Nacional. Boa noite a todos, uma boa semana, mantenham-se seguros, viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting.